Está no ar essa bagaça! Estamos ressurgindo aí desde fevereiro, né, cara? Puta que pariu! Não, acho que não. É, desde Acho que fevereiro. nada. Desde fevereiro, tá? É. Aqui é a data do último cast, caralho. Nossa. Bom, eu sou o Oliver Borba e ruivas, dinossauros e tranquilizantes, nada é melhor que isso. E estou aqui com meu amiguinho. Alexandre, vulgo cabelo que rapou a cabeça. Rapou não, cortou só o cabelo. Parou o mato, tchê. Aparei a matagal. Mandaram cortar, né? Faz parte. Cara, então. Um abraço aí pra gurizada. Voltando, né, gurizada? Estamos aí depois de vários milhares de anos. Queria, pra começar aqui, cara, fazer um agradecimento especial pro cara aí que tá insistindo bastante. Nossa, cara, pra mim o cara aqui que tá nessa porra aqui Ele é bom. é foda, cara, porque é o reconhecimento. O cara lá de cima, não é daqui, vizinho, não conhece o cara. É o Não é nem Wellington. de Santa Catarina, né? Pra tu É, ver. o Wellington César aí, cara. O cara faz horas que manda mensagem pedindo pro cara gravar o cast aí. Um abração pro cara aí, obrigado pela força que. Nossa, é foda isso aí pra nós. O cara aqui, a gente olha o perfil do cara, o cara curte só os podcasts foda. E nós aqui pequenininho, do cu do mundo aqui, e o cara curtindo o bagulho. Muito obrigado mesmo. Então, vamos começar essa bagaça aqui então. Pra começar aqui, cara, vamos listar rapidinho aqui. O que que tu tá jogando aí, né, nesses últimos tempos aí? O que que tu terminou? O que que tu tá encarnado aí? Cara, bastante coisa. Opa, vamos começa então. Ah, é, eu tentei terminando. Pô, fevereiro já tá. Foi na época também que eu terminei o Oh, Red finalmente. Dead Redemption. Sabe, tudo ainda não. É, eu pula. Ah, andei terminando o metrô. Ah, Deixa eu sim. ver o que é mais. Borderlands, agora mesmo. Não vou me estender também, terminei bastante jogos. Agora mesmo tô jogando os Brothers. Que é um puta jogo, assim, Sim, ó. cara, joguinho foda aí, bem. Tava de graça na Plus, né? Boa, baita joguinho, cara. Recomendo mesmo. Pra quem gosta de jogar Journey, é bem semelhante a Journey em termos de jogabilidade. Sim. Porque tem que ajudar o teu próximo, né, cara? Tu queiras ou não queiras. E é legal porque cada personagem tu comanda com stick ali no play, né, cara? É foda. Até o É cara difícil. se achar a bagaça aí. É Cara. difícil. Vamos lá então. Eu tô E jogando. tô jogando. Ah, não, agora me fugiu da cabeça. Agora tu falou aí. Me fudeu algo. World of Warcraft. Normal. Normal. Esse é normal, mano. Não é gameplay, né, cara? Então por isso que eu não quis nem comentar. Mas estamos sempre naquele mundo, né? Sim. Sempre lá pro Kalimdor, Orgrimmar. Sempre na correria. Cara, eu comprei o joguinho antes de ontem. Tô jogando aqui, cara. Plants vs Zombies, Garden Warfare. Cara, tu deve conhecer Plants vs Zombies do celular, né? Ah, sei, aquele joguinho, pô. Agora tu imagina um joguinho que é de tiro. Aí um grupo é as plantas e outro é o zumbi. Daí cada bonequinho é uma classe. Cara, é muito divertido, assim. Pô, tô curtindo pra cacete, tô jogando direto. Vou fazer o gameplay aí e postar no YouTube ainda essa semana. Mas tem gente que é bem viciada nisso aí, né? Oh, né? Ele é um joguinho meio novo, cara. O Garden Warfare não é muito velho. Faz bem pouco tempo que saiu, mas pá, é foda, cara. Eu gostei bastante. Depois, nesse período aí, eu terminei o Mass Effect 1 de novo. Tô jogando 2. É, só termina os mesmos. Normal. Terminei Pokémon. Tô jogando no DS o Zelda, Ocarina of Time, que é jogão, né, cara? Isso aí não tem que dizer. E lendo muito mangá, né, cara? Voltei a ler, assistir anime, essas porra toda aí. Recomendo aí pra gurizada. Ó, alguns aí que eu tô lendo o Omega Complex. Eu vi o anime do Elfen Lied e tô lendo o mangá. E tô lendo também Omega Complex, que eu tô acompanhando desde a primeira edição que saiu no Brasil faz 3 meses. E tô assistindo também no Netflix o Kill la Kill, cara. Que, cara, não é hentai, mas quase. Mas, cara, vamos pro que interessa, então. Ah, eu posso falar o joguinho que eu tô jogando também? Opa, manda. Será que aquela hora você me cortou? Sim, senhor, sim, senhor. Posso? Não tem problema. Prossiga. Tô jogando o Hitman, que é clássico, né? É, tu voltou pra a jogar, né? Tu já tinha jogado antes, né? Voltei. Não, mas eu não tinha terminado, né? Sim. Aí agora tô ali encarnado, tentando ver se eu consigo terminar ele. Uhum. Tô jogando o Hitman e o Dead Space 3, né, cara? Que recomendo também. Ah, tu conseguiu? Tá jogando agora? Cara, é um jogo que eu recomendo. Pra ti que é jogador de Mass Effect, cara. É, mas é que esse aí dá muito cagaço. Mas isso que é o bom. Eu sou cagão, né, cara? Então, esses joguinhos meio assustantes. Tá, cara, tá no HD do Play, mas eu não joguei. Tava de graça também na Plus, né? Cara, é, ele é bem um estilo assim, vamos botar um Silent Hill misturado com um jogo de espaço, cara. Tu solta cada bicho assim que tu. Só a jogabilidade dele eu acho muito duro pra um jogo antiguinho já, né? Não, o 3 é novo, cara. Não, que eu digo a série dele, a sequência dele. Ah, sim, não. Primeiro eu não me lembro de que, né? Mas é, já faz um tempinho, mas o 3 é novo. Primeiro saiu pra PC, não foi? Não, saiu pra tudo, cara. O 1 tem pra tudo. Me parece que tinha saído pra PC o primeiro, cara. Eu não me lembro onde saiu. Onde... Lembra uma vez que eu comprei um fé da puta lá, pirata lá, e não consegui, mano? Não, aquele era o Fear, cara, não era o Dead Space. Ah, não, mas eu comprei um Dead Space uma vez. É isso, eu não lembro. Que veio com crack palha. Louco nem pra me vender com crack bom. É. Depois não achei o crack, e aí o Juan me estragou o CD também. É, eu lembrava do Fear. Bom, mas vamos ao que interessa nessa bagaça aqui, cara. Hoje nós vamos falar, cara, esse console, nós vamos falar de um videogamezinho, né, gurizada? Hoje não vamos falar de um jogo específico, vamos falar de um console. Não é um videogamezinho, é o videogame. Cara, esse sim. Proporcionou. Esse sim, cara. Eu joguei muito no Super Nintendo, muito. Só que, cara, eu tive dois dessa encrenca aqui. Então, hoje nós vamos falar do Super Mega, não tenho o que dizer dessa porra aqui, do nosso PlayStation 1, cara. Vamos falar dele. É, pior, né? Cara, é foda. Bah, dá vontade de chorar. Ô, Juventude. Ô, Juventude, ô, Caxias. Tá louco. Cara, então vamos começar falando dessa bagaça aqui. Eu não sei se tu sabe, mas o PlayStation 1, cara, a ideia dele veio de uma ideia da Nintendo. A Nintendo queria fazer um ADD-ON, que era um tipo o Mega CD. Não sei se tu lembra, o Mega Drive tinha um Mega CD. A Nintendo queria fazer também uma encrenca com CD. E foi a Sony que fez. Tava desenvolvendo projeto, tudo, pra ter... Desenvolver um add-on de CD pro Super Nintendo. Só que no fim, pelas propostas que a Sony colocou, assim, que ela queria ganhar uma verba em cima, não sei o que, a Nintendo refugou, né? Sim. A Nintendo refugou por causa que ela ia perder muita grana. Tanto que o pessoal diz que foi a Sony que não quis. Não, a Sony queria, só que queria grana em cima, né? E no fim a Nintendo... Capitalismo, como sempre, né? Sim, a Nintendo é mercenário. No fim, quem lançou uma plataforma de CD, no caso, não pra Nintendo, mas com algum suporte da Nintendo, foi a Philips, né? Com o Philips CD-i, que era uma bosta, mas tudo bem. Mas então, cara, em 13 de dezembro de 94, os caras lançam a maravilha, lá no Japão, né? Final de ano, né? Os caras lançaram o Play no Japão em 13 de dezembro lá. Cara, console foda. Sem muito a dizer, né? Mas, cara, quando foi a primeira vez que tu viu o Play, cara? Cara, tu pede pro pobre do idoso se fuder então, né? Ah, quando é que tu viu a primeira vez o encardidinho lá? Cara, foi... qual locadora foi agora? Não me lembro, cara. Ixi, mas eu lembro que foi numa locadora. A idade vai chegando. Tá, a idade tá chegando, né, filho? Fazer o quê? Mas eu acho que foi lá na avó, cara. Não, foi no Gordo Buda, cara. Foi no Gordo Buda. Lá que tu viu? Foi ali no Gordo Buda. Tu lembra qual foi o primeiro jogo que tu viu, cara? Ah, não, aí tu tá pedindo demais, né? Ah, cara, eu lembro. Mas eu acho que era futebol, cara. Não, não, eu lembro que eu tava na locadora, tava jogando Donkey Kong 2. Eu acho que era futebol. Acho que, não, Donkey Kong 1, minto. Tava jogando Donkey Kong 1 na locadora. E os... tá assim, aquela galera assim na volta, tudo assim. Quando eu olho, tá os caras jogando um jogo de luta. Aí já salta aquela frase clássica, né, pra época, né? Nossa, parece de verdade, né? Sim. Cara, eu tava lá, os caras jogando, mas eu achava muito caro, né? A hora? O Super Nintendo pagava 50 centavos a hora e os caras cobravam 2 pila no Play, daí eu demorei um pouquinho a jogar. Mas eu acho que o primeiro jogo que eu me lembro foi futebol, sim, cara. Foi, a gurizada era fissurada em futebol e tenho quase certeza que foi o futebol, o primeiro jogo que eu joguei no Play. Pior que a maioria do pessoal até hoje é fissurada no futebol. Ah, tá louco. Muita gurizada joga. Mas depois, assim, cara, passando assim os tempos de locadora, um pouquinho bem mais tarde, assim, quando eu peguei o meu Play, aí sim, né, aí foi só alegria e comecei com meus jogos que eu curto mais. Eu tive, acho que meu primeiro Play foi em 99. Tu lembra quando tu pegou o teu ou não? Meu primeiro Play? É. Meu primeiro Play eu peguei, eu acho que foi por essa época também, 99, 2000. Lembra os joguinhos ou não? Ah, com certeza, né? O que, que tu como tinha? Eu não vou lembrar. O que, que tu tinha aí? Eu tinha de jogo, tinha o Tenchu. Ô, oh, jogão. O 2. Tinha Dino Crisis, tinha Resident Evil. Tinha bastante jogo. Tinha Need for Speed, Porsche. Bah, jogão, jogão. É de 99, então. Deixa eu ver o que mais que eu tinha. O pior dos Resident Evil, Survivor. Nossa, de primeira pessoa. Joguei bastante, mas... cara, no meu primeiro Play, deixa eu listar meus jogos aqui. Eu comprei usado do meu chefe. E os jogos eram... foi em 98, cara. Foi final de 98 que eu acho que eu comprei meu Play. Foi sim, foi em 98. E os jogos eram... o Biohazard 2, que não era o Resident completo, era só um beta. Era só um beta, não, era um CD... e tu... só de demonstração, japonês, Piratex total, né? Gran Turismo 1. Gran Turismo, Resident, Tomb Raider 2. O que mais, cara? Porra, era um joguinho foda. É, os que eu me lembro mais era esses daí, que é os que eu mais jogava. Ah, FIFA 98. Não acredito. Eu tinha FIFA 98, International Superstar Soccer. Aquele do Valderrama, cara. Nossa. Eu tinha o International do Valderrama. Aquele é muito das antigas. Bah, tá louco. International do Valderrama é clássico, então. É muito joguei. Fácil fazer gol que só ele, né? Cara, eu nunca meti nenhum, cara. Pô, eu jogava direto. Esse eu jogava. E depois... os primeiros jogos que eu peguei, assim, encarnado depois, foi o Final Fantasy VII, né, cara, que eu comprei. Ah, sim! Já ia esquecendo uma coisa muito importante. King of Fighters 96, cara. Que King of Fighters? Nossa, cara, era... yeah. Era mega lento, não tinha nem comparação com a versão de Saturno, mas, nossa, joguei muito, muito, muito. King of Fighters 96, tá louco. É, mas vamos lá, então. Aqui a gente deu uma breve introdução, né? Mas agora nós vamos falar... vamos falar especificamente dos principais jogos aqui pra nós, né? Cara, pra ti, o que, que simboliza o Play 1? Cara, uma base, assim, ó, uma boa de uma infância, cara. Um bom de um salto, vamos botar assim, ó. Sim. De um game pro outro, cara. De um Super NES, de um Neon Geo. Tinha um Neon Geo antes dele. Sim. Pra aquele Play que o cara achava, olhava, achava que era tudo... parece, ah, de verdade. Olha o rosto dele, cara. Olha a introdução. Bate, lembra da introdução do primeiro Twist Metal? Nossa, aquele palhaço era muito louco, cara. O cara, eu fui jogar aquilo, lembra aquele dia? Eu lembro. Isso é, nossa, cara, é impossível jogar, não tem como. Mas na época o cara era muito louco, meu. Ah, joguei demais, cara. Joguei muito Play 1 e muito Twisted Metal. Ah, é, olha, fez uma puta diferença, cara, na minha vida aqui. Mas vamos começar com a lista aqui pro pessoal que quer saber o que, que é o Play 1, cara. Vamos começar com os joguinhos aqui, né? O que interessa mesmo pra essa gurizada viciada aí, como nós, o que quer conhecer jogo antigo, se acha, eu conheço tudo, então vamos lá então que a parte que interessa aqui. Cara, jogos. Pra mim, um dos jogos símbolo, né? Um dos que eu mais joguei assim foi Resident 2, cara. E o cara joga até hoje, basicamente. Opa, não tem como jogar. Bom, eu tenho, né, cara? O cara tem, né? Só. Nossa, eu joguei muito Resident 2, cara. Mas aí eu bato contra com você, eu já sou mais do 1, né, cara? Eu joguei mais o 2, cara. Por causa que tinha, o 1 não tinha ainda o DualShock, eu jogava já com o controle, o DualShock, né? Tremia o controle. Depois que saiu o DirectX Cut, que sim, mas eu jogava mais o 2. A Claire, o Leon, e eu jogava infinitas vezes, né, cara? Pra fazer o melhor tempo, pra pegar, achava que era a lenda, o esquema do Tofu, né? Que os caras viraram 6 vezes, se eu não me engano, em menos de uma hora e pouco, sem gravar. Eu sei que eu terminava o jogo sem gravar, em menos de uma hora, sem usar nenhum spray. Aí se tu fizesse isso nos dois cenários, cenário A e cenário B, 6 vezes tu liberava o rank. Depois se tu fizesse mais 2 vezes, parece que tu liberava o Tofu. Aí sim, cara, aí o bicho pegava. Com Tofu eu nunca consegui, com rank sim. Fechar o joguinho. Sim. E fala um pouco do Resident 1 aí então, cara. Tu que jogou bastante. Cara, aí que tá o ruim do Resident 1, né, cara? O único charme foi que foi aquela coisa que nunca existiu de eu abrir uma porta e tu... Vinha uns 20 zumbis pra cima de ti, né, cara? Ele era um jogo que se baseava só dentro de uma casa. A mansão. Dentro de um casarão. Entendeu? A clássica mansão, né? Cara, mas tem ia uma... Ia pra lá e vinha pra cá, ia pra lá e não sei. Até hoje eu me pergunto como é que o cara conseguia se perder dentro daquela mansão muitas vezes, cara. É, por causa que como o cara ia muito de um lado pro outro, às vezes o cara... O cara se anoiava, cara? É, porque como tava tudo em inglês, sabe? Tem que buscar tal coisa não sei aonde. Daí o cara, putz, o que que eu faço? Você lembra da cobra? Bah! Que cobra desgraçada. Aquela cobra me matou várias vezes, cara. Cara, depois que eu tinha mais ou menos a... Nossa amiga a revista Gamers, né, cara, que passava, pra mim, a melhor revista que tinha. Bah, Gamers era... Aí, cara, dizia tudo que tem que fazer. Se tu tivesse que andar um centímetro pro lado, a revista falava, era muito bem detalhado. Mas às vezes ela deixava umas gatos também, cara. Eu não sei, cara, com ela eu tentei outras revistas, Super Game Power, não sei o que, mas a Gamers pra mim sempre foi foda. Pra mim sempre foi melhor. Mas o Resident 1, cara, o que simboliza pra mim é... Nossa, abertura com gente de verdade. Pior, né? Filmadinho, aqueles atores podres. Aquelas... Como é que é? Não sei se você lembra da abertura, quando o helicóptero tá indo embora, o Chris levanta o braço e... No! Don't go! Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. but strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Stars members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers, Albert Wesker, Resident Evil. Aí o helicóptero, nossa, muito mal atuado, cara. Os atores podres, eles pegaram, acho que, não é só eu que falo, cara, todo mundo que fala diz que eles, acho que pegaram o primeiro cara que tava na rua e juntaram. Mas a Gil era bonitinha, né, a atriz da Gil era bonitinha. A Gil era bonitinha. Sim. Mas mesmo assim, não. Mas, cara, era jogão. Dava gosto de jogar. Bah, é como eu disse, cara. Bah, aquele charme do abrir da porta, do toque, toque, toque, ah, pela escada. E te lembra que quando tu abria a porta principal de novo, depois que tu entrava pro casarão, soltava aqueles Doberman, né? Sim, é o susto e... clássico na janelinha. O cara entrava ali e os cachorros pulavam a janela, dava aquela música tensa e o cara... tentava matar os bichinhos. Foda. As aí que nem tu falou aquela hora, cara, que eu falei do Dead Space, ah, não jogo porque não gosto dos cagaços. Cara, hoje em dia eu já não acredito mais nisso, cara. Não tem mais jogo que dê um cagaço no cara como um Resident Evil dava. Como um Silent Hill dava. Não, é que, bom, a gente já vai falar do Silent Hill, mas o Resident era muito susto, cara. Diferente do que nem hoje, um Dead Space, que tu fica, não só susto, tu fica apreensivo. Tu fica sempre com medo. Fica agoniado. É. Não, mas Resident acho que era isso, né, cara? Cagaços, medos, pavor. Não tem muito... É o que eu tenho pra dizer, do sobre o Resident, né? É, e... diz um outro joguinho aí, cara. Um outro joguinho que nós já ia esquecer, cara. Ah, e eu me lembrei agora e me esqueci agora. Que merda. É, mas diz um aí, diz um que tu acha importante aí, que fez história no Play. Um outro que fez história no... Ah, esse não fez. Pouca gente conhecia. Ah, Splinter Cell. Não, Splinter Cell é depois, cara. É Siphon Filter antes. É, isso mesmo. Siphon Filter, pá, eu joguei bastante, cara. Dar choque nos malucos e fazer eles torrar. Deixa eu ver outro jogo que me vem na cabeça, assim... Ah, eu vou falar, tem o Chu. Ah, tem. Tem Chu, tu é viciado, né? Esse não é. Bah, tem Chu, eu virei todos. Tem Chu, eu joguei só o primeiro, cara. Joguei só o primeiro, mas era um baita jogo, a história dos ninjinha lá. Era um jogo difícil, cara. Pô, sem comentários. Porque não era um jogo de ataque, ataque, ataque. Ele era... Tinha que estar lá, esperar. Ele era stealth, né? Tu tinha que estar meio... Se esconder, ataca, vai, faz isso, faz aquilo. Era um jogo meio do cagaço, né? Tu tinha que estar na manha. Senão tu... Outro joguinho que eu acho que muita gente não conhece também... Bugs of War, cara. Qual? Os porquinhos. Ah, o Hogs. Hogs of War. É. Mas o pessoal de repente conhece que saiu no PC. Mas, esse eu joguei filho da putamente esse jogo, né, cara? Bah. Que pra quem... Mas que fosse contar pra galera, né? Bah, era massa que dava pra jogar até 4K com um controle só, né? Não precisava nem controle, porque... Como é que funcionava o jogo? Tu era um exército de porco. Porco mesmo, uns porquinhos de uniforme. Aí tu escolhia a classe dos personagens, que era sniper, não sei o que, engenheiro, médico. E daí tu tinha lá teus porquinhos, cada um de uma cor. E era estratégia, tu escolhia a arma, tinha um tempo pra atacar, quando acabava passava o turno e passava o controle. Até começar de novo. Aí ganhava o último que sobrava ali, né? Mas aí tinha vários cenários. O mapa é um porco, né, cara? É, digamos, tu tá no modo campanha, tu tá lá na South Australia, que é o continente que tem o formato de um porco. O modo pra um é bem difícil, assim, tu vai evoluindo. E o ideal é tu não perder teus porquinhos, né? Porque tu vai passando de fase, tu ganha nível, os bichos ganham experiência, tu vai pegando classe mais alta. E se tu morrer e for jogar com os porcos de classe baixa lá no fim, tu tá ferrado, né? E é difícil, cara. Porra. Eu sempre joguei. É difícil. Eu nunca virei, cara. Eu tenho que pegar. Eu tava jogando esses dias e depois parei. Mas é massa. É um jogão. Eu virei ele. É. Muito sacrifício, mas virei. É um joguinho de estratégia foda. Mas, cara, vamos falar um aqui bem importante. Mega importante aqui, que eu acho que... Esse sim, todo mundo conhece. Que é o Gran Turismo, né, cara? Cara, eu cheguei a fazer assim pra mim, ó. Mas não é o que eu pensei que era. Não, o Gran Turismo, cara. Esse eu joguei também. Outro jogo que eu joguei muito, cara. Esse eu jogava com meu primo. Eu ia na casa do meu primo, que era em outra cidade. Deixava o videogame lá. E todo fim de semana eu ia lá. O meu videogame ficava na casa dele. Aí eu ia lá direto. E nós não conseguia passar... E 60 voltas, né? Pá, tinha pista que era... 60 voltas era complicado. Tinha pista que era tantas horas correndo e... Tinha uma que o cara tinha que varar 3 noites, tá lembra? Não, era no 2. No 2 tinha um que era 24 horas. Eu fiz uma que era 3 horas. O primeiro eu virei. O 2 era filho da puta porque não tinha como virar. Ele nunca fechava 100%. Não sei se tu sabia disso. Não sabia. O 2 tem um bug que os caras não programaram o jogo direito e o jogo era só até 98%, cara. Tem muito nego que tentava se matar aí, que queria fechar 100% e era impossível, não tinha como. Cara, mas às 24 horas, sabe como é que eu fiz? Ah. Eu dei start. Dava pausa e seguia depois. Seguia depois. Normal, né? Os caras fazem as falcatruas do jeito que dá, né? Foi só assim que eu consegui completar aquela fase. É, mas esse era no 2, né? Sim, esse era no 2. É, o 2 eu não virei. Porque o 1 eu tinha, o 2 eu joguei na locadora. Tudo bem que eu morava na locadora, mas é que os caras pagavam o memory card. Ah, isso era fato, né? Mas, continuando aí, o que mais temos do Play, cara? Ah, fala um pouco dos teus aí, já falei, mano. Caralhada dos meus. Não, mano, eu falei agora do Gran Turismo, cara. Mas tu falou de 1. Deixa eu falar então, Tomb Raider, cara. Tomb Raider 2 eu joguei muito esse jogo. Você chegou a jogar Tomb Raider? Tomb Raider muito pouco, cara. Cara, Tomb Raider 2 eu tinha. Joguei muito na locadora. Depois, quando eu comprei meu player, joguei muito. Terminei ele. Fechei ele de boa, assim. Depois eu consegui o 3. Esse eu já sofri um pouquinho, mas fechei. E Tomb Raider todo mundo sabe, né? Lara Croft, 3 polígono, gostosa. Sempre. É. Aí o cara tinha aquelas viagens, né? Era pra época, assim, cara, o que revolucionou, assim, que eu vejo no Tomb Raider, é que era um mundo gigante, né, cara? Tu andava... Difícil, né? É, as fases eram enormes, tu pulava, atirava, tu fazia... Pá, cara, era grande, assim, sabe? Não era só ir pro lado e deu, né? Que nem o cara tava acostumado com... Tinha fase de treinamento, me lembro de um que eu joguei, que tu tinha que treinar primeiro, antes de ir. É, E só a fase de treino ali já era um inferno. E tinha, no 2, principalmente, tinha aquela coisa de filho da puta, né? Que o cara ia na casa dela, que era a mansão, e prendia o mordomo dentro do freezer. E que tu tava andando, assim, tipo, na mansão, no pátio, pra treinar, e sim, aquele bicho ficava te seguindo. Aí o cara prendia nela no freezer pra não ter problema. Prendia ela lá e deu de boa. Deixa ela quieta. Mas eu não era... Cara, fui jogar assim, ó, pra me encarnar um Lara no PS3. Por incrível que pareça. Eu joguei bastante, cara. Nossa, muito joguei. Esse... Curtia pra cacete. Outro joguinho, mas esse tu não vai curtir nem um pouco, é os Final Fantasy, né, cara? Nossa senhora, nem fala. Esse eu não me acabei jogando. Né? Cara, eu jogo muito, muito, muito. Final Fantasy VII... Primeira vez que eu terminei com 70 horas. Depois o Final Fantasy VIII, que eu incomodei muito a minha mãe, cara. O 9 eu joguei pouco, né? Nós até começamos a jogar depois. Sim. Uma hora a gente vai fechar esse joguinho, pode ter certeza. Mas o 7 e 8, sim, cara. Fechei de tudo que é jeito possível. Esses eu completei 100%. Esses não tenho o que dizer. Outro jogo que eu joguei muito, cara. Os Parasite Eve. Parasite Eve. Parasite 2 também, cara. Eu terminei umas 50 vezes esse jogo, sem brincadeira. Eu terminava, começava de novo, porque quando tu começava um novo jogo, tu começava com a melhor arma e o melhor colete. Eu começava de novo, e começava de novo, e começava de novo. A última vez que eu terminei foi ano passado no PSP. E esse, pá, eu sou muito fissurado em Parasite Eve, cara. É, eu não posso dizer o mesmo, foi era Dino Crisis, cara. Ah, Dino Crisis, tu chegou a terminar eles, cara? Terminei, e eu tenho aqui pra PC, cara, no emulador. É, o Dino Crisis é aquele negócio, né? As ruivas, os dinossauros e os tranquilizantes, né? É, difícil que era pensar em algo melhor, né? Pior, cara. Nunca terminei, cara. Não acredito, tem que ter passado o jogo então pra tu terminar, meu. Nossa, cara, porque pra quem não sabe, Dino Crisis era um Resident Evil com dinossauro e uma ruiva, né? É, só que... uma ruiva gostosa ainda. É, ruivas, né, cara? É, só que pro pessoal que não sabe também, diferente do Resident que tu tinha tiro e matava, no Dino Crisis tu usava o tranquilizante, né? Tu botava os bichos pra dormir e saía da sala. Quando vê, tu voltava, tava o bicho em pé de novo, pronto pra te abocanhar, né? Pior, né? O bicho velho de merda disparava. Muita sacanagem. Os Velociraptor caindo às vezes do teto. Esse tinha que estar aí. E ele era bem mais bonito que o Resident, né? Pior é que era, né? Bem mais bonito. Eu não curtia tanto assim, sabe? Como Resident, não sei porquê, cara. Eu gostava, cara. Eu não tinha tanto assim, porque o Resident tava ali, né, cara? Onde tu ia, tinha. E o... Não. Hã? E o Dino Crisis não era todo mundo que jogava. É, era pouca gente que jogava. O Resident tava na pilha, daí eu queria ser melhor que os outros. Como tinha pouca gente que jogava o Dino Crisis, eu não me encarnei tanto, né? Mas é um bom jogo, cara. É legalzinho, sim. O 1 e o 2, né? Depois que saiu o 3, ele já saiu pro Xbox, o primeiro, o original lá, e disse que já cagou tudo, né? Não conheço a versão do Xbox. Porque ninguém conhece o Xbox. Nem sei se existe. Eu não sei se existiu. Que Xbox? Hã? Que é Xbox? É. Não sei o que é isso. Foda. Mas vamos dar prosseguimento, né, cara? Mais joguinhos aqui. Um que a gente não pode esquecer que é símbolo do Play 1, né, cara? É o Crash, né? Crash Bandicoot. Bom, esse eu terminei todos, né? Eu já não terminei todos, terminei acho que só um. Não, eu terminei todos e tenho três aqui que eu tô jogando. Porque na época eu não fechei 100%, né? Eu só terminei. Só isso, nada mais. E agora eu tô encarnadinho, né? Agora eu tô sempre tava jogando dois, cara. Eu tô jogando três e agora eu tô encarnado pra pegar tudo. Tudo, tudo. Mas é um jogo legal, cara. Sim. Nossa, cara, até hoje é divertido. Eu tava jogando hoje, cara, o 3. Pra te ter uma ideia. Ele é bonito até hoje, cara. Não tem... Porque ele não tenta ser realista, né? É, ele é mais uma comédia. É, ele é um... Não me lembro o que... É um marsupial, aquilo. Não me lembro que bicho é. E tá lá na boa, assim, só se arreando e andando. Mas, pá, é muito massa, cara. Cheguei assim... Que eu passei pra um brother meu, que o cara que trabalha comigo lá na loja, lá. O cara chegou e, pá, vê se tu consegue pra mim. Baixei os três pra ele. E ele tá enlouquecido. Terminou o 1 e o 2 completo e tá apanhando no 3. Mas o 1 e o 2 ele fechou 100%. Pegou tudo, tudo. Fissurado e meio, né? Mas qual a necessidade? Ah, cara... Não tem troféu, mas é... Tem que fechar, né? Não adianta. E fora os 3, cara... Teve também um que esse eu não fechei, mas eu joguei... Não foi tanto, né, cara? Mas joguei e era... E é legal, que é o Crash Team Racing, né? Que é o de corrida do Crash. Que é um clone do Mario Kart, mas, cara, é bem legal. Eu não sei, eu gosto, eu acho ele bem legal. Não sei se tu jogou, chegou a jogar, se encarnar. Pior é que não. É, eu tenho ele, tem na PSN. Mas, cara, é legalzinho, eu recomendo, assim. Mas já que nós estamos falando em joguinho de corrida, vamos falar de uma outra série, né, cara, que foi forte aí, que é o Need for Speed, né? Ah, com certeza, é forte até hoje, né, cara? É, eu joguei bastante. Eu tinha o 2. Eu joguei o 1, não tanto, né? Tinha o 2, que o 2 eu terminei. O 2 eu fechei, sofri, mas Play, fechei. Play 2 eu terminei todos. Sim, mas do Play 1, qual os que tu jogou? Só o Porsche, cara. Que pra mim é o melhor. Pra mim foi, é um dos melhores, cara. Eu comecei a pegar mais essa série no 2, né, cara? Sim. Mas chegou a terminar o Porsche? Não. Eu jogava. Não jogava sozinho. Eu já tava no meu segundo play. Gurizada chegava lá em casa e nós, vambora. Aí ainda nós conseguimos fechar, mas foi sofrido. Porque esse eu não tinha. Mas nós alugava e eu jogava todo fim de semana. Que era um joguinho meio raro, né, cara? De tu achar também. É, os guris tinham na locadora, assim. Bom. Nós alugava direto, assim, e conseguimos fechar, mas foi sofridinho. É, que tu tinha mais facilidade, tinha parente de locadora, né? É, eu, mas igual tinha que pagar, né? Não tinha escapatória. Diz mais um aí, cara, mais um joguinho que tu acha importante nós citar aqui. Outro joguinho importante? Twist Metal, né, cara? Twist Metal. Quem não gostava de Twist Metal, cara? Cara, mas tu jogou mais o 1, né? Joguei mais um, depois eu consegui umas edição limitada. Oi? Saiu pro Play 2 também. É, eles relançaram o primeiro no Play 2, né? Aquele que tu tinha era o... Modo história também. Sim, aquele era o... Como se fosse um remake do primeiro, um reboot. Não, é um remake mesmo, não é um reboot. Porque... um remake. Hã? Pra remake aquele. É. Eu joguei o 2. O 2 eu joguei muito. Muito, muito no Play 1K. E o 3 eu joguei. O 2 e o 3 eu fechei com todo mundo. Depois veio aquele, o 4. Que, é o 4, eu acho. É, o 4. Que era com os carrinhos de controle remoto, né? Esse eu já não joguei tanto. Não curti tanto quanto os outros. Mas o 2 e o... Não, o 4 foi meio forçadão, cara. É, o 2 e o 3 eu joguei demais, cara. Demais, demais. Pior que o 4 foi meio forçado, isso eu posso dizer. Mas são bons jogos. Né? Dá pra jogar ainda, mas... Se tu tiver a oportunidade, joga o 2 e o 3. Que são bem melhores. É, eu jogo muito por causa do meu guri, né, cara? Meu guri gosta muito também, né? Sim, sim. Vamos ver o que mais aqui... Jogos do Play 1... São tantos jogos que o cara vai começando a falhar a mente do cara. Sim. Cara, dois jogos. né? Um sequência do outro, que eu joguei, cara. Eu lembro que quando lançou isso aqui, eu que sou fã me enlouqueci. Que é o Homem-Aranha, cara, o Spider-Man 1 e 2. Não sei se tu chegou a jogar. Não muito. Cara, eu lembro que eu vi a primeira vez numa revista, assim, eu e um amigo meu. E ele tinha os do Super Nintendo. Cara, eu e ele era fissurado em Homem-Aranha. Eu lembro que eu tinha o videogame, eu tinha o Play e ele tinha o Super Nintendo. E ele dizia pra mim, cara, quando sair, eu compro. Pá, mas vamos jogar, vamos não sei o que, vamos jogar. Eu compro pra nós jogar isso aí. E aí, no fim, eu fui embora de Goiânia. Fui morar em Bagé. Aí consegui, cara, joguei. Terminei o primeiro. Aí tem as revistinhas pra colecionar. Peguei tudo. Aí o 2 eu jogava no Dreamcast também. No Dream. O 2 eu joguei mais no Dream do que no Play, mas é o mesmo jogo, né? Sim. Mas, cara, é muito bom. Acho que eu tô tentando me lembrar do nome do Medal of Honor. Ah, Medal of Honor. É o jogo de tirinhos pro Play 1, né, cara? Sim, o cara não tinha falado nada ainda, né? É, jogo de tirinhos pro Play 1. E muito bom, por sinal, né? Olha, foi um jogo que fez bastante sucesso, né, cara? Na época foi. Eu joguei os dois, um e o dois. E, cara, é show de bola. É, ainda não tinha o esquema de usar os dois sticks no analógico, né? Não. Então, o que o cara fazia? O cara controlava o jogo meio tipo bicho, né? Era chatinho de controlar. Cara, na loucura, né, cara? É, na época não era tão fácil jogar que nem o pessoal joga hoje. Com tudo indicando. É. Ele tinha algumas dificuldades aí bem, bem complicadinhas em relação a... E é uma coisa que tá tirando assim, ó, essa gurizada... O foco é que o jogo te indica tudo já, né, cara? É, não, mas a questão que eu digo é que antigamente o cara usava os dois analógicos. Hoje, no jogo de tiro, o cara usa os dois analógicos. Na época não, era um analógico e foda-se, né? E o R1 pra atirar. É, o cara tinha... Nada. O cara jogava meio na loucura. Cara, às vezes eu não entendo como é que o cara conseguia jogar jogo de tiro. O cara jogava com o analógico uma coisa, daí pegava e... Como é que era? O cara jogava o analógico pro lado e segurava o R1 pra ir pra cima e pra baixo pra mirar, né? É. Pra conseguir fazer as miras tinha que fazer mais umas frescurinhas. Hoje... É, pra tu te acocar a bolinha... É, o cara, hoje em dia é muito fácil jogar. Hoje em dia é, cara. Carregar a arma também era botão, te lembra? Aham. Uhum. Hoje em dia ele carrega a arma automaticamente. Antigamente não tinha essa. Acabou a tua munição. Se tu não recarregasse, tu era um cara tava morto. Tava fudido. Tudo no manual, né? É. Cara, mas era... Cara, esse tempo eu fui jogar uma medalha de honra. Nossa, fica foda, cara. Fica foda, não. Sofreu? Hã? Sofri, cara. Dei uma sofridinha básica. E outra, o gráfico também deixa muito a desejar, cara. Ah, sim, né? Tá louco? Tu quer um jogo de nem sei o que, né? Aquilo? Não, parece que é. É um dos primeiros que saiu pra Play também, cara. É, ele é um pouquinho mais velho. Puta que pariu. Mas não me lembro qual é o ano agora. Mas, cara, era foda. Só o que eu posso dizer. É muito foda esse jogo. É bom de peixe. Pra quem jogou naquela época sabe que o jogo era muito bacana, cara. E você juntava a gurizada pra morrer, né, cara? Ah, certo, juntava todo bandão, né? Vamos que vamos, e não sei o que. Ah, cara, vou chorar daqui a pouco. Play 1 é tudo de bom, cara. Play 1 é que nem Super NES, cara, pro cara. Ah, mas, cara, eu não sei. Joguei muito Super Nintendo, mas, cara, acho que não é a mesma coisa pra mim do que o Play, cara. Que o Play tá louco, cara. Play, não tenho o que dizer do Play. É demais, é foda. Eu tenho que dizer, cara. Joguei muito. Ah, sim. Fora isso. Pior que foi um dos games que eu mais joguei, cara. Bom, o cara jogava até há pouco tempo, né, cara? Pior. No... Ah, não chora, filho. Não chora. Já estou chorando aqui. Lembrando do Play 1. Pior que o cara joga esse joguinho que nem eu tô jogando aqui, cara, olha, não é a mesma coisa. Não é o cara ter aquela emoção de velho, assim, que nem o pessoal diz, ah, só joga joguinho antigo, não sei o que. Não, cara. Nossa, é que o cara lembra das indiadas e das loucuradas que o cara fazia. É que o cara fazia madrugadão, né, cara? Sim. O cara metia uns corujão entre a gurizada. Nossa, tá louco, cara. E era direto. Puta, morri. Era dia e noite, cara. Bah, eu morei em locadora. Ah, eu não tive essa sorte, mas nossa, tive cara. Mais que um da minha casa, né, cara? Eu morei em locadora, então bate mais aquele desespero, né, de vamos jogar, não sei o quê. Nossa. É, era massa, cara, era massa. É, bons tempos, né? Saudade. Saudade dos meus poucos anos de vida. Eu tô velho. É, eu que eu diga, cara. É, tu já é velho, né? Eu não sou velho, nada. Chinelo e meio. Mas vamos lá, né? Vamos lá que o Pleno... Que o Pleno nos espera. Cara, outra febre de locadora. Deixa de passão aqui. Esse foi febre... Cara, acho que em todas as locadoras que eu vi... Que é o Tony Hawk. Cara, eu não foi, mas eu não jogava, cara. Eu nunca gostei. Tu não curtia, né? Não era meu tipo de jogo. Tá, mas a gurizada era enlouquecida, cara. Ah, uns quantos, cara. Meu filho é um que é enlouquecido, cara. Cara, a gurizada era louca por esse jogo. Joguinho de skatinhos. Meu guri é um que é fissurado nele, cara. É, eu joguei o 2 também, desesperadamente. Joguei muito o Tony Hawk 2. Um eu não joguei tanto assim, eu até. Não sei porquê, mas. O 2 eu joguei enlouquecidamente. Com a gurizada locadora, pra ver quem fazia mais ponto. E isso e aquilo, e. Bah! Foi foda. O Ronaldo, o Ronaldo que você dava, cara. Pô, eu era encarnado, cara. Esse tá louco, joguei muito mesmo. Me lembro que, bah, as únicas vezes que eu joguei foi com ele. Pô, o negócio você dava, cara. Era legalzinho, cara, legalzinho. O Tony Hawk. Eu não consigo cortar, cara. Não curtia? Não curtia, não adiantava. Às vezes eu tentava até forçar meio que a natureza. Então, mas quando o cara não gosta, não adianta, o cara não tem, nem se dá pra fazer as coisas também. Assim, não, eu era encarnado e queria fazer mil manobras e chegava e jogava e metia nos outros, ah, eu sou melhor que tu, tenho mais ponto, e nossa, era massa. Agora o engraçado é que na época eu andava de skate. Ah, não, isso aí já não tinha essa habilidade motora. De skate eu andava, cara. Eu não gostava do jogo. É, isso já não... Eu dizia, às vezes, eu me lembro que eu chegava nos guria, mostrava os machucadão e dizia, ah, que adianta andar aí se tu não tem um machucado aqui. Queria matar a galera. Eu já era mais podrão. Queria matar. Eu falo pro meu filho ainda, às vezes. Queria desmontar a galera, né? Não é desmontar a realidade, cara. Vai jogar um jogo de skatista, então... Anda de skate? É, tinha galera aquela que era poser, né? Ah, eu sou foda, eu não sei o quê. E na hora do bicho pega, não tinha nada, né? Ah, eu não vou te dizer assim, ó. Ah, eu era o skatista, fazia tudo que era manobra. Mas descia aquela rua do Nacional lá, chiando muitas vezes, cara. Tanto é que uma D20 me levantou na esquina lá. Tá louco. Mas não desisti mesmo assim. Não, mas a questão que eu digo mais é... Ah, eu sou isso, sou aquilo. Não sedava, mas tava lá com o pescoço quebrado e dando risada, né? Ah, normal. O pessoal se metia a somar e... Né? É, tempos bons. Né? Agora já começou a passar mil e uma ceninha na cabeça, cara. Aí eu me lembro que eu me machucava, me escalavrava e a mãe sentia a pena e ia lá e alugava um play pra mim, cara. Porque eu ficar em casa jogando. Melhor, assim tu volta pra casa vivo. Sim, às vezes eu me quebrava, né, cara? Sim. Pobre saco, eu não sei como é que eu tenho filho, cara. Até hoje eu me pergunto. Tá louco, é um bicho do mato, né, cara? Pior é que é, cara. Por isso que meus filhos nasceram pancados na cabeça, assim. O guri reclama de dor de cabeça, agora tu já sabe por quê, né? É. Pior. Mas vamos voltar aos jogos, né? Vamos voltar aos jogos. Sim, sim. Agora já tá ficando muito pessoal aqui. Ah, deixa eu ver outro joguinho, cara. Que merda, né? Joguinho bala que era da época que eu gostava. Cara, e tu para assim pra analisar, mas era um jogo nada a ver. Tetris. Oh. Eu tinha um CD de Tetris. Ah, o Tetris, tá. Cara, eu gostava de jogar aquilo, cara. E às vezes eu passava horas a fio, assim. E monta aqui, cai ali, morre aqui. É um joguinho bem pra quebrar a cabeça também. É, cara, eu até não joguei tanto no Play. Joguei no Nintendinho, essas coisas assim, mas no Play eu não joguei. É que ele veio no meu Play quando eu comprei, cara. Aham. Uhum. Eu não tive a sorte de ter um Play 1 novo. Eu já tive um Play 1 usado, quadrado ainda, né, cara? Pra mim foi a melhor geração do console, né, cara, do Play 1. A Play 1 é demais, cara, é demais. Cara, entrar na locadora e tá lá, International! Ah, não, esse é o Super Nintendo. Esse é o Super Nintendo, tá fumando? É, não. Tô sem dorgas. Mas o pessoal chegava lá e tava, né, o futebolzão comendo solto nas locadoras, gurizada enlouquecida, eu lá com o meu Final Fantasy comendo... Ah, eu cheguei a Star Wars. Não, Final Fantasy... Cara, Star Wars, lembrei agora. Sim, eu lembrei do jogo também. Star Wars, certo, joguei, cara. Mas falando em Star Wars também, mas fugindo um pouco da cena jogos, galera... Tá saindo Planeta dos Macacos no cinema aí, ó. Eu sou muito fã, cara. Deixa eu fazer merchandise no meu filme. Cara. Fazer o quê, né, cara? Pô, pior que eu sou mega fã mesmo do Planeta dos Macacos, cara. Sim, mas... Desvirtuou totalmente. Não, eu jogava... Putz, até esqueci o nome do jogo depois dessa. Você perdeu, viu? Deixa eu pegar aqui, cara. Agora fugiu... Star Wars. Tava falando de Star Wars, cara. Não, tava falando de... Sim, Star Wars. Mas não era Star Wars. Tava falando de Final Fantasy. Sim, John. Final Fantasy, que o 7, que era o... 7, 8, que eu jogava direto na locadora. E eu acho que é esse aqui, ó. Esse Final Fantasy aqui, ó. Esse Final Fantasy Star Wars ou o Masters. Acho que é esse aqui sim, cara. Putz, agora não me lembro. Bom, vamos então pro Star Wars, o The Phantom Menace, cara, que era o que era o mesmo do episódio 1, A Ameaça Fantasma. Que... Aquele era legal. Cara, eu gostava um monte desse jogo, joguei muito isso aqui, cara. Que jogo foda. Vocês... Cara, eu não joguei tanto, quem mais era o meu guri, né, cara? Ele ainda joga um joguinho de Play 1. Vai, cara, eu virei esse joguinho, achava massa, e o final, nossa, é igual ao filme. E aí, cara, não sei. Hoje eu até tentei jogar esses dias e achei meio toscão e difícil de jogar e durão assim. Mas... É um jogo difícil de jogar, cara. Cara, mas eu achava muito massa. Ah, esse aqui, ó. O Star Wars Rebel Assault 2, que era praticamente uma cutscene do jogo. Era várias ceninhas em filmezinho e tu controlava só tiro e mira e coisa. Não me lembro desse, cara. Cara, Vou deixar o link depois pro pessoal quando eu botar o episódio lá no Facebook. E tinha o Dark Force também, o Star Wars Dark Force. O Dark Force, cheguei a dar uma jogada. Que também era só as ceninhas do filme, né? Era cena em filmadinha, não sei o quê. Mas é legal, cara. Muito, muito arreado, assim. Depois Marvel versus Street. O Marvel, aquele das pedrinhas, te lembra? Ah, o... Putz. De luta, né? É, não me lembro do nome também. Marvel Super Heroes. Isso. Que tu jogava o último chefe era Apocalipse, me parece. Ah, agora não me lembro. Mas eu joguei muito, porque eu jogava com Homem-Aranha, né? Cara, muito joguei, cara. Mas tá louco. Não adianta o cara falar só do... RPG, tiro, o cara esquecia das lutas, né, cara? Não, vou dizer um que era fodão, que o cara jogou pra caralho. Street Fighter Alpha 3. Bah, esse dia eu tava jogando essa merda ainda. Ah, agora te... Esse sim. Esse pior que tava jogando ainda. Não gostava do Mortal que tinha, tu lembra do Mortal? Mortal 4. É, muito ruim. Acho que foi a pior série do Mortal que saiu, cara. Não, mas tinha um foda. Quer que eu diga qual? É. Mortal Trilogy, cara. Ah, o Trilogy pior, não. Realmente. Acho que é os dois mais fodas. Mortal Trilogy era bom demais. É tão bom que o cara nem se lembra dele, né? Ô, tá louco? Não lembra dele? Eu não. Mortal Trilogy é aquele que tu joga com toda a galera de personagem? Não cheguei a jogar essa bomba, então. Caralho, cara. Não, tá louco? Era muito bom, porque ele era tipo os antigos, só que tinha toda a galera. Toda a galera. Tanto que tu podia jogar com o Keno do 3, aí tu fazia e jogava com o Keno do 1. Não cheguei a jogar. Aí tu tinha o Jax com braço de ferro, daí tu fazia o esquema e jogava com o Jax do 2, que não tinha aqueles braços de ferro. Era toda a galera. Tu jogava com toda a galera do Mortal Kombat. Era muito bom, cara. Mas o... Nossa, cara, o Mortal Kombat Trilogy eu recomendo, cara. Jogão. Eu, o 4, eu não recomendo. Ah, não. O 4, não. Eu recomendo, se tu quer jogar o 4, joga o do... O do Dreamcast. Pior. O 4 Gold. É. E daí tem mais personagem e é bem mais bonito. É o mesmo tosqueiro do jogo, mas é melhor. Mas seguindo o baile... Outro joguinho de luta? De luta? Pode ser. Vou dizer um, cara, que eu também joguei desesperadamente e pra mim é um dos jogos símbolo do Play 1, que é Tekken 3, cara. Aham. Cara, Tekken 3 é muito bom. Não sei o que que tu jogou. Achei que não ia falar. Ah, não, Tekken... não. Tekken 3 é muito bom, cara. Tá louco. Foi o único Tekken que eu joguei até hoje que eu gosto. O resto... Cara, é o melhor Tekken, não sei. Os novos eu joguei muito pouco. Eu joguei o 5 e o 6 do PSP. Não, sei lá, achei meio estranho. Joguei pouco, joguei uma vez só. Mas o 3 do Play 1 é foda, cara. É foda. O cara jogar com o Paul, jogar com o King... Fazer aquela sequência de combo do King. O pessoal apelava com o Ed Gordo, só na capoeira lá. Mas o... Cara, eu jogava com o King e fazia os combos milenar, né? Eu sabia os golpes de todo mundo. Tinha todos os finais salvos. Abri todos os personagens. Nossa, era muito bom, cara. Bom, era um baita de jogo, cara. Bom demais! Era um baita de jogo de luta da época. Outro joguinho que eu joguei de luta, cara. Esse eu não sei se tu conhece. Que é o Bushido Blade. Não sei se tu chegou. Não me lembro. Bushido Blade era um jogo de luta da Square. De. Que tu jogava com samurais. Aí tinha umas arreadas também de um cara que usava arma. Mas tu jogava com samurai e era um pega, morreu. Pior que não me lembro. Tu tomava uma espadada, morreu, digamos. E... Era tipo Samurai Shodown. Não, só que era 3D. O Samurai Shodown é samurai, mas tem barra de vida, tem tudo. O Bushido Blade não. Tu tava lá nas arenas. Olha o bicho gritando. Tu tava lá nas arenas, tu tomava um pega, morreu. Aí, digamos, tinha cara que lutava com duas espadas. Se tu acertasse. Eu me lembro desse jogo. Se tu acertasse um braço dele, aquele braço ficava inutilizado. Em vez de lutar com duas. Ele ficava com o braço caído e ficava lutando com outra espada. Também joguei muito assim. E cada vez que ia começar. Tu escolhia o personagem. Ia começar a batalha e tu escolhia a arma. Ó, vou lutar com uma katana, vou lutar com uma Masamune. Ah, meu samurai luta com duas espadas, luta com lança. Tu podia escolher as armas. Sim. Cara, é muito legal o Bushido Blade, cara. Não, mano, eu me lembro desse. Nossa, cara. Eu vou te mandar o link depois e vou deixar também na postagem. O Bushido Blade é muito foda. Joguei muito, muito. Depois, vamos ver o que mais aqui. Joguinhos de aventura, cara. Ah, sério? Cara! Não, vamos falar do joguinho que esse nós dois jogamos. Tu tava jogando com teu filho antes de vir embora, que é a série Driver. Hã? A série Driver, né, cara? Driver. Ah, esqueci desse jogo, que tava louco. Cara. Ah, não, esse é pra finalizar mesmo, né? O Driver é muito bom, cara. Esse foi viciante, cara, e muito problemático. Foi um jogo muito problemático da época, porque... É difícil pra caralho. Tinha as pirataria, né? Tu ia lá e comprava um CD. Aí tu chegava no 2 e o 2 não funcionava nunca, né? Aham, tinha muitos problemas. Aí o cara tinha que sair campear nas locadoras pra poder achar que tinha o 2 que funcionasse. Cara, era muito foda, cara. É, mas esse no Driver 2, né? O Driver 1 era um CD só. Sim, eu tô dizendo Driver 2, que foi o que eu mais joguei, né? Sim. Não, o Driver 1 não tinha esse problema. Mas... O 2 é melhor porque tu sai do carro, tu dá banda, tu faz um monte de coisinha, né? O 1... É, foi os precursores de sair do carro, né, cara? Sim. O 1 não tinha muito disso, mas era legal o 1 também, cara. O 1 era legalzinho, o cara não saía do carro, mas tinha as missãozinhas pra fazer. Até pro pessoal que tem iPhone aí, ele tava na Apple Store. Até não sei se ainda tem, mas... Tava disponível na Apple Store 1. Eu joguei um pouquinho, mas, cara, é difícil jogar no touch, mas... Ué, é legal, cara. Vale a pena o pessoal dar uma conferida, pelo menos. É, que nem eu tava jogando GTA no touch, né, cara? Nossa. É horrível, assim. É foda. Não dá. Tentar jogar também no touch é psicodélico. É bem complicado. Outro jogo que eu não sei se tu jogou é o Yu-Gi-Oh, cara. Não sei se tu chegou a jogar. Cara, muito pouco. Só com os guris, assim. A gurizada era encarnada, cara, porque... As regras eram... O desenho, na verdade, era todo fora, né? Das regras do tanto da carta quanto do jogo de videogame. Mas a gurizada era encarnada e jogava e fazia as cartinhas e não sei o que. E se encarnava e enlouquecia. Mas, cara, é legalzinho, sim. Bem... Não cheguei a me encarnar. Nossa, é bem legalzinho, interessante. Eu não... O Driver, cara, bah, assim, ó. O Driver muito joguei, cara. Um jogo também aqui, tô dando uma pesquisada aqui agora, que tem muito cara fissurado. Eu vi assim, que nem o pessoal já sabe aí, eu morei em locadora, né, cara, e via que o pessoal era muito fissurado, que era o Metal Gear, né, cara? Metal Gear. Nossa, cara, esse cara era encarnado, a história muito foda, e fora as putarias que tinha de quando o cara enfrentava o chefe, aquele Psycho Mantis. E o cara começava a ler o memory card do cara, se tinha jogo da Konami, ele dizia... O pessoal tava jogando o Superstar Soccer, ele dizia, você joga Superstar Soccer. E pra te matar esse bicho, tu tinha que botar o controle 2, o controle 1 no controle 2. Aí ele não conseguia mais ler a mente. Era o jeito de tu detonar ele, tu tinha que trocar os controles de lugar. Não me lembrava dessa parte. Tinha essa falcatrua, cara, sacanagem. Pra te conseguir derrotar ele só assim, tu tinha que mudar o controle de lugar. Porque senão tu ia jogar, ele lia teus pensamentos, aí a tela ficava preta e quando aparecia tu já tomava o pega. Se tu botava no... parte. Se tu mudava, botava no 2, ele não lia tua mente. Fora que a história é foda, O Snake é o cara, né? Snake é o cara. Tu imagina começar um jogo assim, eu lembro que quando... Seguida assim, antes de eu comprar meu primeiro play, tinha um amigo meu, cara, que trabalhava comigo lá. Que ele dizia, cara, tô com um jogo lá que o cara começa com um binóculo e um cigarro, cara. Daí eu vou andando, os caras me atacam, eu não sei o que fazer. Daí depois... Cara, acho que eu joguei até contigo, cara. Não, o cara tinha, eu tinha revista também, o cara jogava. Virei acho que só uma vez eu jogando. Mas assim, jogando com a gurizada era enlouquecida. Eu jogava um pouco e parava, mas a gurizada é enlouquecida jogando. Cara, é um jogão, vale a pena. Recomendável, bem recomendável. Outro jogo foda, difícil pra caralho. E esse sim dá medo. Silent Hill 1, cara. Silent Hill, pior, cara. Original, né? É, o primeirão lá. Esse era foda. Porque, bom, eu recomendo pro pessoal que nunca jogou Silent Hill ver o filme, o primeiro. Muda alguns... Hã? É, que eu já ia dizer, foi um dos filmes que mais se detalhou ao jogo, né? Cara, é o melhor filme baseado em jogo. A única coisa que eles mudaram, assim, porque no jogo tu joga com o cara e no filme é com a mulher. Mas, assim, no geral, cara, é perfeito. É perfeito de filme, assim, ele conta a história mesmo do jogo. O que tu tem que fazer, as loucuras. Porque acontece assim, o cara tá nesse... Tá indo pra cidade, que a filha quer muito ir, que ele... Só que a filha é meio a alma dividida... É que na verdade ela é a alma dividida do demônio. Ela é o lado bom e o lado ruim foi embora. Sim. Aí ela volta pra cidade, se perde e começa toda a trama. Esse jogo, o cara joga o jogo todo com o cu na mão, cara. Porque, nossa, tu fica o tempo todo tenso, parece que vai... Não é que nem o Resident que toma susto toda hora, não. Esse é um jogo que tu fica angustiado toda hora. Aí tu chega na escola, tá aqueles fantasmas das crianças que não te atacam, não fazem nada, só ficam andando e caindo, tu tá tomando altos cagaços achando que aquele bicho vai te fazer alguma coisa. Ah, mas é um baita de um jogo. Pô, né? Cara, é muito bom. Eu não gosto de jogo de terror, tenho... sou cagão, cara. Mas esse jogo eu joguei, uma mina minha, uma namorada minha na época, quando eu morava em Guaíba, ela falava inglês e ela traduzia, não tinha ainda as ROM com tradução. Ela traduzia, então era mais triste jogar ainda. Mina, parceira pra caralho, jogava junto. Era muito foda. Cara, eu gostava, cara. Joguei pouco um, assim, não cheguei a entrar no final dele. Não, mas era bom demais. Mais um jogo foda aqui que eu achei agora, cara. O Castlevania Symphony of the Night. Não sei se tu se encarnou assim. Que eu tenho traduzido ele, né? Tu tem? Tenho até hoje guardado o mesmo CD, cara. Ah, não sabia. Tenho até hoje ele guardado, traduzido. E adivinha de quem era esse CD? Do Guri. Do Guri. Normal, né? E não ficou com uma herança do Guri? É, faz parte. cara, tá louco. Mas Castlevania era foda, né, cara? Jogo de plataforma, era difícil... E misturava com elemento de RPG, que tu tinha que subir de nível. Bate, é muita coisa tri nesse jogo. Fazia. Agora também vamos voltar à trilha, né? Sim. Um que, cara, nós tava basicamente esquecendo de falar e não tem como não falar dele, cara. Eu joguei muito, mas muito mesmo, cara. Diablo. Ô, tu sim, né? Tu jogou muito Diablo, né? Esqueço disso. Cara, eu joguei muito Diablo, cara. Sim. Eu era muito fã do Diablo. Eu mostrei... Eu vi, quando eu morava na Bahia, o Diablo eu apresentei pra gurizada lá em Bagé e os caras se enlouqueceram aí. Mas então, como o nosso tempo tá meio curto hoje, vamos finalizar aí, cara. Pra ti, pode ser desses jogos que a gente falou aí, os três jogos que tu recomendaria pra gurizada jogar aí. Cara, primeiro The Guerra. Metal of Honor. Certo. O Diablo. Que tu joga até hoje. Que eu jogo até hoje. Tem até o disquinho aí que eu baixei de um tal do Lucas Borba, né, cara? Perdi, magrão. Deixa eu ver qual é que é o um assim. Fodão. Resident 1, cara. Eu, pra mim é um que não perde o charme até hoje, cara. Cara, joga todos Resident. Sim, não joga esses novos aí, que esses novos é palha. Cara, eu vou dizer assim, ó. Joga todos os Resident, até os de primeira pessoa, cara. Joga até aqueles tu joga. Porque Resident, cara, é foda. Play 1 e Resident é foda. É, um anda com o outro, né, cara? É como se fosse o corpo e a alma. Sim, pra quem curte RPG, cara, viu Square na capa, vai. Se tu curte RPG, todos os jogos de RPG da Square, Final Fantasy, Parasite Eve... cara, é tanta coisa, mas... É tanto joguinho, cara. Me vem assim, ó, na cabeça... É esse cavalo trotando, só que no fim o cara... Xenogears e... Xenogears, cara. Xenogears é foda de RPG. E pra... Tem um Shu, cara. Tem um Shu, assim. Tem um jogo Shu que eu também. Tem três, mas... É. Ah, não tem como se... É um jogo mais obscuro, mas... Vale a pena jogar. E é um jogo que tem história, né, cara? O Tenchu não é só um jogo, ele tem história, cara. Sim. E pra fechar, cara, Gran Turismo, né? Não adianta. Gran Turismo é símbolo do Play, é o jogo... São os jogos que mais venderam no Play, então... Tem que jogar, a gurizada tem que se encarnar. Uma corridinha básica, como se diz. Oh, normal, né? Mas acho que era isso aí então, né, cara? Pra nosso pequeno retorno aí, falando um pouquinho do Play 1... Foi meio nas coxas, mas é que nós só chegamos, juntamos aqui, hoje que deu tempo e fizemos. A gente vai tentar voltar uma frequência, sei lá, uma vez por mês que seja pra sair alguma coisa. Nem que seja agora um próximo, vamos tentar um gameplay aí. Sim, sim, temos que marcar um gameplay. Uma recomendação aí de um gameplay que vocês queiram. Ah, eu vou fazer um, cara. Até domingo eu vou fazer alguma coisa do Plants vs. Zombies. A cruzada espera aí que vai sair. Plants vs. Zombies vai estar saindo. Mas eu acho que era isso então, né? pra gente da fechar. Da minha parte, senão o cara você vai até 3 da manhã falando do joguinho. Play 1 é infinito, né? Não adianta. É que nem Super NES, cara. É, bem nessa. É que nem Super NES. É que fez muito parte da vida do cara. Ah, né? Tá louco. Joguei muito. Jogo até hoje. Não é. Nem hoje, cara. Hoje, pá, eu tenho meu Play 3 aí, mas, cara, ele se tornou mais um jogo de distração do que de encarnação, como era quando o guri, cara. Sim, é o cara. É se tornou um refúgio da realidade. Sim. Antigamente era uma diversão mesmo, assim. Hoje não, hoje é mais pra esquecer os problemas do trabalho, da rua. É, faz parte, não adianta. Mas era isso então, gurizada. Vamos deixando aqui nosso Play 1, cara. Quem tiver oportunidade, joga. Compra o Play 1 mesmo, faz qualquer coisa. Eu tenho um Play 1, cara. Oh, tá louco, foda demais. Mas era isso então. A gente queria deixar um abraço aí pra gurizada. Curte lá no Facebook, né? Deixa o mensagenzinho, o que que achou, o que que não achou. E dá força pra nós seguir, gurizada. Sem isso a gente dificulta. Sem vocês a gente não é nada. É bem... só dois babaca falando. É, bem nessa. Então era isso. Valeu, gurizada. Um abraço aí e até a próxima, e que não demora mais 6 meses pra sair, né? Não, agora eu vou te encher o saco mais. É. Agora tô com mais tempo. Acabei uma parte dos meus estudos. É, eu também tô... Tem mais tempo. Tô mais light, mas nós vamos dar um jeitinho e vamos gravar aí, gurizada. Era isso. Valeu. Um abração aí e até a próxima. Abraço, pessoal. Valeu pela atenção.